Oakley, Salvador. Uma boa noite, Altan 3520. Boa noite, suba ao nível 1, nós estamos na saída Puca. Saída Puca, autoriza pro do Alfa Romeo 363. Tem a Puca aguardando coordenação com o centro. Sendo aguardando, tá, 3520. Tá, 3520. Chega. Controle, tá, 3520, pode voar pelo menos na ponte de Aracaju? Um minuto, coordenação. Ok. Tá, 3520 autorizado, nível final 170. Obrigado, 170, 3520. Mantenha 170, 3520. Fechamos o centro em 12685, alterne 12545. 2835, 2545, obrigado. Salvador, bom dia, SAM 3399. 399, suba restrito ao nível de voo 320 na saída da EL. Restrito ao 320 na saída da EL. Pode completar a direita na proa da EL Leda, senhor? Prezado, voa Leda. Leda na proa 3399.